1001, torre em sempre 18:30. Com quem é o telefone do controle? A 04 copiou a frequência da torre? Confirma a frequência da torre do controle? Gol 604, frequência da torre, agora opera em 118.95. Gol 604, corrigimento correto, poste ponto para posicionamento. Posicionamento é ponto para gol 9084. Boa, é o 6747 da UEV, estamos aqui na posição número 5, estamos diante da Tango para a cópia. UEV 6747 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via UPS voo 21, decola da 10, após curva direita, saída arbor, após voo elefa. Controle 19.35, torre 19.95, transponder 5007. Ok, estamos autorizados 360, São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando a 10, primeira curva direita, na arbórea, elefa, frente a sexta, pelo voo 21, 1935, controle, com 2895, a torre hoje, 5007, será o nosso transponder, o 6747. Web 6747, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Aparece. A torre só, como poderia confirmar o altímetro para o 6747? 6747, altímetro 10 no 3. Certo. Airport Shell 019, on local line, going 10. Portugal 019, complete approach. Contact now, Salvador Tower 118.95. 118.95. Boa noite. Salvador Tower, boa noite. Portugal 019, boa noite. Check landing gear, clear for landing runway 10, 120 degrees, 10 knots, Portugal 019. Locked, copy the wind, clear to land, runway 10, Portugal 019. That's right. Portugal 019 and ground at 20. Take the first right at ground control 129. First right ground 129, Portugal 019. Ground muito boa noite, Portugal 019, exit runway 10. Portugal 019, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, before Juliet, Portugal 019. Boa noite, Xanair 63 com a Alfa, com a Guarulhos. Xanair 6313, autorizado em vez de voo 360, ponto a cópia. Prossiga. Xanair 6313 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Veio peso Lu 21, decola 10, após curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 19.35, torre 18.95, transponder 5011. Para Guarulhos, Pêndulo 21, de volta da 10, curva direita, Arbor Elefa, 1935, por final, 235, vale, petróleo transporte. Xanair 6313, transporte opera em 5011 e a torre, frequência 1.95. 895, a torre, 5011, transporte. Xanair 6313, cotejamento correto, reposto pronto para posicionamento. Bora. Salvador, 6747 da web, está aqui na sua estacionamento. 6747, aguarde para o push. 6747. Portugal 019, cleared runway 1, runway Juliet, correction. Portugal 019, approved taxi via Juliet, gate 11. Juliet. Bom, pode 47, correndo com a equipe de solo, após a passagem do Portugal à sua retaguarda, autorizado iniciar a push. Reporte para o táxi. Para o Bruno 604, aguarde para o push. Push, 084, portão 9, aguarde. Obrigado. O gol no portão 9, confirmando o seu número de viagem é 1604, não é isso? Negativo, 9084, gol 9084. Ok, então aguarde. Aguarde que foi... Houve então um equívoco na sua autorização. Aguarde só um instantinho para verificação. Corri pessoas a bordo, o Web 6747. Boa noite, obrigado. O físico saiu muito baixo. Boa noite, dois. Web 6747, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre frequência 18.95. Ok, vamos aqui via Pátio Índia Alfa, 2.95, na parte final. Bravo 084, já detectamos o problema. O seu plano de voo existe, porém não tinha chegado ao centro. Eu pedi a ESP que fizesse uma retransmissão, estimada de 3 minutos para te liberar. Muito agradecido. É a primeira troca de liberação de voo hoje, é o primeiro dia. Deve ser por essa razão, o 9084 horário de atenção. Okay. É porque temos, na verdade, no pelo repetitivo anteriormente, era como no mês 04, essa que foi a confusão. E checamos junto ao centro, ao tratamento de plano de voo, não existia seu plano. Pedi a ESP para fazer uma busca e localizar um plano. Eu solicitei que fizesse uma retransmissão o mais rápido possível, eu acredito que em 3 minutos eu já terei o feedback, ok? Muito obrigado, 9084. Oito na escuta. Afirmativo. O seu plano para Fortaleza no nível 370, 370, com curva esquerda, saída Momo Transição Frote, na Pesulu 19, a rota. O seu código transponder será 50517. Frequência do controle em 11935 e a torre em 11895. Gol 9084. Tranquilizado 370 para Fortaleza, com Pesulu 19, da Cota 10, com a esquerda, Momo Frote. Controle 11935, da Cota 10, com 9084. Ok, está pronto para puxar? Pronto para puxar. Reporte táxi, o gol 9084. Para Protax, 935, boa Páscoa, Web 747. Aeroporto, boa noite, Europa 08 for Heavy. We are on position 10, and we will be ready in about 10 to 15 minutes. 15 minutes, ok. Stand by 142, please, Europa 084. Stand by for clearance. And we would like just to know what departure can we expect from runway 10? Okay, we'll be Poco departure and Z-Par transition to Europa 084. Thank you very much. Obitude? Aguarde. Aguarde, Antônio Ação. Estrela 5, boa noite, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, estou o time, estou no 03, vigilância radar. Autorizado e TAP. Gol 9084, pronto para o táxi com 130 a bordo, 130 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alterna Recife. Tem táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame a torre 118-95, uma boa noite, 9084. Pátio, Índia, Alfa, 118-95, no ponto de espera 9084, muito obrigado pelo espaço, obrigado. De nada. Redor 24, boa noite, é só identificação, vou ir dar presente a man para a chegada, ajustou o altímetro no 03, desça para nível 060. Para 060, chegada a man, pronto, desça a man, voo 66, 224, ajuste 06. Para 209, boa noite, essa identificação, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, estou tímido no 0 no 3 de novo. Partiu chegada bom, 0 no 3, tanto de informação, pronto, 2 0 no 3. .3305, desça para 2 mil pés, estou tímido no 0 no 3, informe localizador, tá? 3305. .3747, faça nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, boa viagem. 260-288, boa noite, web, .3747. Ok, you are clear to Madrid, flight level, initially flight level 370, airway up as Zulu 10, until Natal, then via flight plan route, after takeoff, runway 10, a left turn and a Puka departure, and Zipar transition, and Savalu departure frequency 119, decimal 35, and tower 118, decimal 95. Europa 084. Europa 084 is clear to Madrid, initial for level 270, pursuit 10 to Natal, Guadalan route after we go. Runway 10, Puka departure, Puka transition. Approach 11935, tower 118995, Europa 084. Ok, squawk code 5013, ok? 5013. Confirm 7013. Squawk code 5013, Europa 084. 5013, thank you. Ok, report right to push it start. Will. Para o Polo Comarco 633, a frequência 14? É 118.95.